Da parte da CDU, estamos aqui num local que temos uma visão até bastante abrangente. De um lado temos o Val do Alva e vê-se a grande desflorestação que ali aconteceu, nomeadamente com os incêndios de 2017. É necessário reflorestar as áreas ardidas no nosso município e é necessário que os autarcas e as populações, naturalmente com serviços orientados e financiados pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Ambiente, para se entrar na reflorestação ordenada, não ao eucalipto indiscriminado por aqui, para que é uma questão central da nossa vida. Depois, estamos aqui também aquele que foi o Matador Regional da Beira Serra, uma importante unidade da agroindústria aqui no nosso concelho, na região. Perdeu-se também essa valência aqui no concelho de Oliveira do Hospital, que o matador, que foi construído com financiamento público há 40 anos, com esforço público também da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, acabou por encerrar à mão dos privados que ficaram com ele. E que tanta falta fazem aos produtores pecuários, aos comerciantes e às populações como consumidoras. Portanto, nós estamos aqui também a dizer que é necessário que se seja reaberto este matador regional e que funcione bem, que seja modernizado e que continue a servir o concelho, a região e as populações, os consumidores, com boas carnes aqui produzidas, após o abate dos animais. Também estamos aqui, nós estamos a propor a criação de um entreposto comercial de produtos agrícolas. Os produtos agrícolas e bons por aqui há no concelho e também na região, portanto, um entreposto comercial que a construir preferencialmente em parceria com o setor cooperativo. Aquela que foi a adega cooperativa do Senhor das Almas, portanto, Nogueira do Cravo, que está fechada, que encerrou, tem instalações que podem ser adaptadas a uma adega cooperativa, se for essa a vontade ainda dos sócios e dos produtores de vinho aqui da região, mas a nossa ideia era que ali naquelas instalações há condições para se criar o tal interposto comercial de produtos agrícolas que bem serviria aqui a população, os produtores agrícolas do concelho e da região e que dava, valorizava, apesar de tudo, um património que ali está a degradar-se e um património que foi do setor cooperativo, portanto, dos produtores de vinho aqui do concelho e da região.